Sucesso! Repertório novo 2019.1. Na PLX. Todo mundo tá de olho, todo mundo tá querendo ver o que ela é capaz de fazer. Até a banda parou pra sentir seu poder, metendo dança, faltando pra descer. Todo mundo tá de olho, todo mundo tá querendo ver o que ela é capaz de fazer. Até a banda parou pra sentir seu poder, metendo dança, botando pra descer. É toda danada, gosta de balada, ela bebe todas, faz acontecer. O LX, ela se acha, aumenta o som, manda descer. Descer e mexer, descer e mexer. Com o LX, ela se acha, aumenta o som. Vai, vai. E com o LX, ela se acha, aumenta o som, manda descer. Descer, descer e mexer. Com LX ela se acha, aumenta o som, manda descer. Descer e mexer, descer e mexer. Sucesso! Repertório novo do LX 2019.1. É só música nova, hein? Essa é mais um hit. Todo mundo tá de olho, todo mundo tá querendo ver o que ela é capaz de fazer. Até a banda parou pra sentir seu poder, metendo dança, botando pra descer. Todo mundo tá de olho, todo mundo tá querendo ver o que ela é capaz de fazer. Até a banda parou pra sentir seu poder, metendo dança, botando pra descer. É toda danada, gosta de baladas, ela bebe todas, faz acontecer. Com LX ela se acha, aumenta o som, manda descer. Descer e mexer, descer e mexer. Com LX ela se acha, aumenta o som, olha, descer e mexer, descer. Com LX ela se acha, aumenta o som, manda descer. Descer e mexer. Vai! Mexer e mexer, mexer e mexer. E é PLX, o rei dos paredões. Repertório novo. Essa é hit, filho.